Todo mês as pessoas me perguntam sobre bingos. Por que que uns são proibidos e outros não? O que que é proibido? São os bingos comerciais, cujo intuito seja arrecadar dinheiro para uma empresa, para um particular, como profissão. Esse bingo é a forma da pessoa viver. E o que que é permitido? São os bingos beneficentes. Os que favorecem uma associação de pais e mestres, que ajuda uma igreja, uma PAI. No bingo comercial, uma pessoa, uma empresa ou um grupo de pessoas lucra sozinha com a atividade. É uma espécie de comércio. Ela retira seu sustento próprio dessa atividade. Esse tipo de bingo é completamente proibido. É uma contravenção penal previsto na Lei de Contravenções Penais, no seu artigo 50. No bingo beneficente, já é o contrário. Todo dinheiro arrecadado é utilizado para um fim social, para uma atividade nobre, como, por exemplo, ajudar uma igreja, ajudar uma pessoa que foi vítima de um acidente, alguém que esteja com uma doença grave. Esse tipo de bingo é tolerado.